canção a quem me pôs nesse mundão. Maravilhosa e guerreira, uma eterna companheira. Criminoso ainda mete mala, mal criado ainda desacata, noiada ainda furta a própria casa. Mãe é mãe, vê quem sei da mancada. Se fosse cobrar uma tarifa a cada mão estendida, eu estava devendo até as calças, mas seu amor é vero e de graça. Ela não faz uma e nem duas, faz várias, sempre ajuda. Às vezes somos tão distraídos, não enxergamos o imenso carinho. Sem seu amor, como iria ser? Viveria só por viver. Só o seu amor que faz florescer. Só o seu amor que faz florescer. Falo que falo, sem dúvidas, como toda criatura faz súplicas ao seu grande criador. Toda mãe tem Deus e seu amor. 9 meses carregando na barriga, depois ano após ano na lida, pra que não me faltasse nada, ser um homem que honra a palavra. Entendi perfeitamente, mamacita, mesmo com esposa e filhas, o seu lugar é insubstituível. É um dever, mas que do filho negar um pedido à senhora que tanto fez e tanto ora. Seria um erro, mas que grave. Mil perdões quando fiz bobagem. Sem seu amor, como iria ser? Viveria só por viver. Seu amor que faz florescer. Só o seu amor que faz florescer. Essa música retrata sobre as mães que muitas das vezes acabamos não dando a atenção devida. Um simples gesto ou uma palavra de obrigado quando te traz alguma coisa na mão. É isso aí, o tempo de consertar não é amanhã, nem foi o ontem, é o agora. Faça prevalecer. Juruna na levada, mano, som no back vocal e nas produções. Estúdio alto e bom som.